e dizes para a pedra: tu, com o teu grande poder, ajuda esta mãe que te traz um menino curado, que ele saia curado. E pões o menino na pedra. A pedra é aberta ao meio e pões na primeira pedra o menino. Pões ali o menino, quando se levanta o menino está curado. É isso. E depois nós dizemos assim: em teu divino louvor, por a cura do meu menino, eu te vou rezar aquilo que sei. Aquele tempo sabia-se muito, cada um sabia as suas. E então rezavas uma Salve Rainha, rezavas a confissão, mas sendo no dia de hoje, é outra oração. Se o senhor me der licença, eu digo-lhe. Ai, eu tenho o que dizer. E tenho, já o disse, tenho o que dizer. Altíssimo Deus do céu. Vamos a ver se me lembra. Que são muitos. Agora é que não me lembra. Porque é uma oração muito grande. Aquela questão de levar o menino cobrado lá, o Sim. Penedo, Sabe o que é o menino cobrado? tinha algum ritual, isto é, era só feita num dia, Era feita num dia. era feita em 3 dias, Era a gente, o senhor a que ali. horas era? Explique-me, Não há o que é o horas. menino cobrado e... Não há horas. Um menino cobrado é muito fácil, não sei se agora ainda há esses poderes, nem se não. O menino cobrado, não há homens, não há mulheres cobradas das pernas, há uma coisa qualquer, só seja aqui em cima, e o menino é cobrado, e depois aquele menino deitava uma teta fora, tinha uma a pele dava para fora e deitava assim uma teta para fora. E era o que chamavam cobrada porque não era uma criança. Era normal, mas já tinha aquele defeito, já não se podia esforçar nem fazer nada. Porque depois o intestino corria para ali. E eu já tinha que andar com isso. E então a gente ia lá e o Penedro é assim rachado, uma racha grande. Eu só pedia a Deus que não estragassem aquele Penedro. Tenho rezado muito por ele, por esse Penedro. Porque eu sabia o que era, mas as pessoas de agora não sabem. Aquele Penedro é rachado e depois a gente chega ali, pois ao menino: olha, tenhas aqui o meu filho cobrado. Espero em Deus, da Santíssima Virgem, que me dês curado. E a gente então ajoelhava, o menino ficava ali quietinho, a gente ajoelhava e rezava então. Rezava aquilo que queria rezar. É onde a gente ia buscar o meu Deus Alto Poderoso. Vamos a ver se eu lá vou com ele. Tenho a impressão que é assim. Ó meu Deus Alto Poderoso, glorioso do Reino dos Céus, primeiro dia que passasse no vosso Santíssimo Corpo, já os vou embrulhar, quem souber de conversar, tanto homens como mulheres, tanto clérigos como frades, onde houver santos e santas, testemunhas da verdade, lá iremos, as portas do paraíso abertas encontraremos. Mas lá estão as do inferno, negras e apesinhadas, parecem umas casas queimadas. Moi alma que estava dentro, para si estava dizendo: ó, quem nunca fora nada, nem tão pouco engendrada, Nossa Senhora estava ouvindo, seu coração estava pesando. Vinde cá, ó meu amado filho, vinde cá, ó meu amado filho, que vos quero pedir e rogar, não deitei as almas ao inferno, que parece-me do mal. Ó minha mãe, as que lá estão, por os merecimentos elas dão. Quando eu vim para este reino, mais o meu primo São João dava levões e vacas para semear o pão, sol para dia, lua para de noite, estrelas para resplendores, nuvens para deitar águas. Disse Cristo a seus discípulos: procurai-me nesta hora, Cristo ressuscitou tão tarde. Deus vos salve, minha mãe, ficavas embora, meu filho. Quando folguei de vos ver, melhor folgava de saber quando a vossa sagrada e morte paixão ela havia de ser. A casa do roi eles me levarão, mil tratos me farão. uma cruz de 100 arrobas nos meus braços, um perão, um prato de graus, pés e mãos, um pregarão, uma cruz de espinhos na minha cabeça, um porão. Não me digas isso, meu filho, que se me arranca a minha alma e cai o meu coração, que em esta oração disser, na quinta-feira da paixão, sua alma salvarão. Pois, sua alma salvarão, salvarão. Agora o resto é que está embaraçado outra vez. É muito grande, não é? Não se preocupe, é muito grande. É muito grande.